A gente está aqui com o Diego do Instituto Ecópolis e ele está dando um trato na composteira aqui da Casa Pirata. O que que é uma composteira, Diego? Composteira é um sistema, né, de decomposição de nutrientes orgânicos, onde essa decomposição é auxiliada por minhocas, né? E essa decomposição depois, esse material que se transforma, é utilizado depois para adubação de solo, plantio de plantas com adubação orgânica. Que legal. Isso é uma técnica recente, assim, ou já existe há muito tempo, assim? Bah, cara, na verdade, acho que já existe há muito tempo, assim, até porque é uma técnica que tem sido abandonada, assim, né? Depois que entrou a adubação química na produção de alimentos e na produção de plantas em geral, a adubação orgânica de aproveitar restos de folhas, restos de materiais que não são mais utilizados, que estão decompondo no solo, ela foi meio abandonada, assim, né? Hoje, só o pessoal da base da produção orgânica, da produção de agroecológicos, né, de produção de alimentos na base da agroecologia, tem utilizado muito essa técnica. O tradicional, a produção convencional, meio que abandonou essa técnica aí, e a gente está agora Sim. aproveitando essa técnica na Casa Pirata, né? Claro. Porque a gente pode afirmar que o princípio da técnica, né, do ser humano tentar evoluir tecnologicamente, com isso partir para uma produção mais prática, de alto desempenho, ela acabou prejudicando então esse processo mais artesanal, digamos assim, e mais orgânico, inclusive, né? Com essa criação de químicos e tal, que supostamente aumenta o desempenho da produção, né? É, o pessoal vai muito atrás das novas tecnologias, né? Deixa de perceber que toda a criação humana para a base da agricultura, ela sempre foi tecnológica. A composteira é uma tecnologia. Tecnologia que não tem custo, né? Então, a evolução tecnológica está muito mais atrelado ao desenvolvimento econômico de tecnologias possam ser vendidas, né, do que tecnologias alternativas que possam aí ser utilizadas sem necessidade de comprá-las. Sim, e falando em comprar, quanto é que custou para fazer essa composteira aqui? Só trabalho, né? Algumas gotas de suor. Porque ela foi feita com um armário velho e uma porta, né? Um armário velho, uma porta, umas tábuas aí no fundo. E folhas de uma árvore que nós dessecamos aqui, né? Cortamos uma árvore, esperamos secar para que as folhas a gente pudesse aproveitar. E com alguns restos de comidas, assim, que a gente acaba deixando. Por exemplo, verduras, restos de frutas que a gente está aproveitando aí e que a gente não comeu, mas as minhocas vão comer, né? Que bom. E as minhocas fumam Marlboro? Não, não, toco de cigarro e essas coisas não dá para ir na composteira, né? Mas elas podem tentar fumar. É, me falaram que carne também não pode ir na Não, composteira, né? carne não. Carne não. Até carne traz outros Visitantes visitantes indesejados. indesejáveis que não servem aí para decomposição, né? Carne traz muita mosca e aí é complicado. Bacana. É uma iniciativa legal. E se você quiser fazer uma composteira na sua casa, você pode começar com um balde, né, Diego? sim balde, um pouquinho de folha e terra e algumas minhocas. Para conseguir as minhocas. Aí é uma coisa meio complicada, né? A gente vai conseguir lá fora, lá, né? Mas na área rural de Cachoeira tem muita minhoca. Então é só procurar qualquer lugar que tem E terra e qualquer que tem minhoca mato, serve? qualquer minhoca serve. Que legal. Então tá, esse foi o Diego do Instituto Ecópolis. Conta aí um pouquinho o que é o Instituto Ecópolis. Mas assim, o Instituto Ecópolis é um OSCIP que existe há 15 anos. Ela começou em Santa Maria com o pessoal da Universidade de Santa Maria desenvolvendo uma ação social, o pessoal do DCE lá. Criou o Instituto Ecópolis, desenvolveu uma ação social para fazer cursos pré-vestibulares para jovens de comunidades carentes lá das favelas de Santa Maria, lá da periferia de Santa Maria. Aí depois dessas atividades começou a entrar em outras atividades, como nas atividades ambientais, participou amplamente das discussões ambientais, até da base de novas tecnologias alternativas que são sustentáveis, que não agridem, né, o ambiente. E hoje o Instituto Ecópolis está com ação bem voltada na área do desenvolvimento rural, desenvolvendo ações de desenvolvimento rural. Nós temos aí tocando dois projetos em Santo Antônio da Patrulha, que é um município próximo a Porto Alegre, que é um deles se chama Projeto Turismo Rural Solidário, que é uma outra alternativa de vida aí, alternativa até econômica para as famílias do campo, que o pessoal acha que o campo permaneça é meio, no campo, permaneça no campo, né? E um outro trabalho que tem sido desenvolvido pelo Ecópolis é um trabalho de organização produtiva, né, de produção agrícola das agricultoras, das trabalhadoras rurais. Porque as trabalhadoras rurais, muitas vezes, se nós formos analisar o êxodo rural, ele é seletivo, né? Uhum. Ele é seletivo de jovens e mulheres, principalmente mulheres. Então, evitando com que as mulheres saiam do campo e deixem de desenvolver sua atividade, seja lá qual for ela, o Instituto Ecópolis, então, está desenvolvendo um projeto aí para organização de associação, de cooperativa, na base da economia solidária, para desenvolver, para auxiliar, né, essas trabalhadoras rurais para que elas desenvolvam atividades econômicas aí, para permanecerem no campo e não buscarem emprego e outras alternativas nos centros urbanos, já que esses municípios que nós estamos trabalhando são muito próximos de Porto Alegre, né, que é um atrativo muito grande de remuneração continuada, né, que é uma coisa que na agricultura tu não tem. A remuneração na agricultura, ela, às vezes ela é anual, às vezes ela é semestral, ela não tem um ciclo e um dia específico que tu sabe que tu vai ter o teu dinheiro no bolso para pagar tuas contas. Então, esse ciclo atrai muita gente. E é uma própria imposição do mercado, assim, né? Onde as pessoas precisam necessariamente ter uma renda e tal, porque na maioria das pequenas produções, assim, também não estão focadas numa diversidade, numa subsistência também ali de compartilhar com outros agricultores da região os alimentos produzidos. É tudo focado no mercado, né? É, foi o que o Estado implantou, né? O Estado que dá o rabo para a indústria, né? Ele historicamente se abriu assim para qualquer entrada de tecnologia e de produção em massa. Então, a agricultura, a grande agricultura de extensão, assim, ela está focada no mercado. Sim. Né? Focar, produzir dinheiro, né? Produtivismo. E a pequena agricultura está entrando no processo, só que a grande diferença da pequena agricultura nesse processo é que a pequena agricultura, ela não tem condições de se igualar à grande agricultura nesse mercado. Então, assim, acaba se endividando e se fudendo de uma maneira geral, assim, por estarem tentando entrar no modelo que a eles não pertence. Que não compete, né? Que não compete a eles, né? Então tá, muito obrigado aí pela composteira. Valeu. E pelas dicas aí. Para acessar o site do Ecópolis é giecopolis.blogspot.com, né? Exatamente. Valeu. Valeu.